33 decimal 65. Send engine 12635 on 1335 with the passing level Europa Circle. Okay, 126.85. 12685. Obrigado. Desça para 2000, ajuste 1011, livre LSFC Rei, reporte localizador. 2000 no 091, informará no LSFC, tá? Avisou no 70. Alfa-Romeo, Delta Zona 70. Complete final ILS, torre 118-95-310. Torre 1-9-95, Delta Zona 70. Torre Salvador, boa noite, Delta Zona 70, localizada na 1-0. Então, 3170, boa noite. 73 repouso no 0, vento no 20 graus, 069, o ajuste no 09. Repouso na 10, tá 3170. Tá, 3170, solo 44, na minha escuta, livre táxi, Alfa Juliette 06, portão. Alfa Juliette 06, na sua escuta, na 3170. 520, chegada Mari, desse mantenha 4000, ajuste 1010. Habitat. Alexandre. Estou livre de desvio, desça para 2.010 ajustes. 2.010. Autorizado LS, que se informa localizador. Informa localizador, está 3.020. ADS, para 3520. Final, torre 1895. 295, legal. Oi, Salvador, muito boa noite. Tá 3520. Andrei 520, muito boa noite. Ajuste 90110, o vento 120 graus, 08973, ele pouso 110. Informar com a baixada checada.